Aqui é foda. Aqui é foda. Aqui é foda. Aqui é foda. Abraço aos malucos do lado, seu corpo tem vários cartuchos. Não sei se é engano meu ou você está mesmo caído em bruxo. São vários calibres pesados, 2PT e 8. A alegria de uma favela é só mais um cadáver de cada um. Eu já tô ligado na realidade da minha quebrada, moro. Será que você já se tocou e também já se ligou pra estar de vez com os bandidos também? Tem os puta fada iniciando totalmente com tiroteio na madrugada. Bandido fudido no mundo, perdido, se esconde essa perícia. Tem muitos que fazem a calma da moleca escala a base de tiro. Mas se alguém aqui atrasar os lados, você tá ligado que leva essa peca na madrugada. Essa é a lei da mão armada. Tiroteio na madrugada. Na mente homicida, sem tensão escura. Tiroteio na madrugada. Na mente homicida, sem tensão escura. É bang bang pá. Se liga moleque safado, tiroteio vai começar. É bala pra todo que lado, moleque noiado. Tá louco de tanta vida. Arregaço na cara de bala de bata que manda pra fora. Uma pá de canalha sem nem receber. Acerta você, te dito uma regra, então vai se fuder. Não faço o que faço, mas faço o que falo. Por isso afirme a tri. No bruxo de fada da minha quebrada que quer comandar nosso mundo perdido. Fazendo uma comba na beira da turma invocando capeta. Essa vida maldita não vale de nada se quer, então paga chupeta. Tem bomba acionada na minha quebrada que tá programada para a madrugada e tem hora marcada pra ser detonada. Boss na quebra, tiro maluco no mundo obscuro do lado de cá. É ratatatatatatatatá. O caos está mantido e a malandragem faz a festa. Tiroteio na madrugada. Na mente homicida, sentença obscura. Tiroteio na madrugada. Na mente homicida, sentença obscura. Vacilou, abusou da sorte, estou congelado da morte. Chega pelo ar, na noite de agonia. Só uma melodia em meu, as ruas meio de desespero, nada de alegria. Mas será que pela canada causa malícia com a molecada? Se liga na fita, maluco, você levará tiro na madrugada. Um otário levou um sapeca no bucho e agora ficou sossegado. Guardas encontraram uma da madruga no beco fumando um baseado. Eles não atiram só em drogados, também quem tá em seu canto mocado. Que já chegam atirando e não querem saber se tá certo ou errado. A mesma coisa, são os bandidos que não se colocam no devido lugar. Não querem saber de outra coisa mais, a não ser de atirar. Garante o tempo na madrugada, acabando com a paz da rapaziada. Eu paro e fico pensando quando vamos ter paz em nossa quebrada. Tiroteio na madrugada. Na mente homicida, sentença obscura. Tiroteio na madrugada. Na mente homicida, sentença obscura. Cheguei de novo na fita, pronto pra contra-atacar. Vou levar o sistema ao delírio em termos de se derrubar. Seriedade como expressão pra minha mente revolta, colocando em meio a milhares. Uma palhajador, bicho esquenta, não há que aguenta. Só mais um maluco mandando a certeza, fugindo das granadas e do gás lacrimogêneo. Usando a marca de ferro pra se livrar de todo veneno. A bomba já foi lançada, está pronta pra explodir. Agora eu quero é ver quem vai conseguir. Sai daqui, pipocos estão rolando e saem de vários calibres pesados. Já sei que serão as vítimas do rodízio, desgraçados, pobres coitados rastejam pela favela. Feito só deixando um rastro, colocando bandido safado no ninho de cobra. Perigo constante pra ficar ha! Na vida cotidiana, maluco era pura loucura. Uma guerra indiana, alto som sequenciado de vários botes e calotes. Dedé da viagem com passagem de um covarde sem sorte. Cometeu um vacilo na quebrada, levou eu tiro no meio dos peitos. Não cordeiro na própria favela e nem muito menos teve respeito. Nem muito menos teve respeito. Tiroteio na madrugada. Na mente homicida, sentença obscura. Tiroteio na madrugada. Na mente homicida, sentença obscura. Tiroteio na madrugada. Na mente homicida, sentença obscura. Tiroteio na madrugada. Na mente homicida, sentença obscura. Vai ver que a justiça aqui é feita a bala. Só bang bang.